te os prostramos e rendemos a ti, aos teus pés, Jesus. Tua grandeza, teu amor sem fim, te adoramos, Jesus. Nós nos prostramos e rendemos a ti, aos teus pés, Jesus. Tua grandeza, teu amor sem fim, te adoramos, Jesus. Clamamos, santo, santo, santo. Clamamos, santo, santo, santo. Clamamos, santo, santo, santo. É o poder. Rendemos a ti, aos teus pés, Jesus. Tua grandeza, teu amor sem fim, te adoramos, Jesus. Clamamos, santo, santo, santo. A ti, Jesus, nas maiores alturas, nós queremos te dizer, Senhor, que tu és o Senhor das nossas vidas, tu és o Senhor das nossas vidas, tu és adorado nessa nação, tu és adorado nas nossas vidas. Essa noite nós levantamos as nossas mãos a ti, Senhor, e declaramos que tu és santo. Essa noite nós queremos nos unir aos querubins, aos 24 anciões, aos seres viventes que assistem diante do teu trono, Senhor, e os milhares e milhares de anjos, Senhor. Nós queremos dizer que tu és santo, que tu és santo, que tu és santo, que tu és santo. Nós nos prostramos e rendemos a ti, aos teus pés, Jesus. Alguém adora o Senhor. Nós nos prostramos e rendemos a ti, aos teus pés, Jesus. Tua grandeza, teu amor sem fim, te adoramos, Jesus. Clamamos, santo, santo, santo. Santo, santo, santo, clamamos. Eu te amo, Jesus. Tu és maravilhoso.